que tá errado se tem tudo pra dar certo? Por que a gente não tá perto? Nosso amor coleciona tentativas sem sucesso e a solução eu não enxergo. Falta paciência e sobra personalidade. Quando um vai falar, o outro não sabe escutar. Nessa hora o sangue ferve e o controle a gente perde. Um joga a culpa no outro e terminamos de novo. Não tem amor que aguenta, isso não tem. A gente tá fazendo mais mal do que bem. Acho que eu não dou certo com ninguém. Esse problema cê sofre também. Falta paciência e sobra personalidade. Quando um vai falar, o outro não sabe escutar. Nessa hora o sangue ferve e o controle a gente perde. Um joga a culpa no outro.